Antes de começar o programa, presta atenção nesse recado aqui. Hoje, a gente vai homenagear as mães com essas histórias, mas tem muito mais conteúdo lá no nosso grupo secreto com oferecimento do PicPay. Nessa semana, eu e o Rafael, a gente ranqueou e categorizou os tipos de mães dos nossos amigos baseados nas experiências que a gente viveu. Tem história de mãe ausente, mãe brother, mãe bipolar, mãe brava, mãe zoeira. Tá muito engraçado, vai ser muito legal você mostrar pra sua mãe. Para ouvir, aproveita que não tem custo nenhum, já que o PicPay devolve a primeira mensalidade integralmente como cashback. Você tem acesso aos mais de 800 conteúdos que a gente já fez por lá e você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo, Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos ou comprar um presente para sua mãe. É só ir em gugacast.com/assine que lá tem tudo explicado e você tem episódios inéditos e diários do GugaCast. gugacast.com/assine, vai lá. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e aqui comigo novamente, depois de muito tempo e com muito sono, Leila Germano. Ah, olá! Olá! Acordei, como vamos? Eu pensei que você ia abrir falando... Porra, eu fui brincar de bocejar. E aí, gente? Como é que tá esses quarenteners? Possivelmente, quando esse programa for ao ar, a quarentena talvez já tenha acabado, com sorte. Esperamos que sim. Esse é o programa de Dia das Mães. Vai ao ar antes de setembro? Então tá, só pra fazer saber. É, então, a gente vai poder rir da minha cara quando ele estiver indo pro ar. E também tá aqui com a gente o Rafael Mafra. Oi, mãe, eu tô no GugaCast. Podia falar alô, mamãe, né? Igual o Bugu. Então fala aqui pra ela, vem pra cá, dona Mafra. É os programas emocionantes. A gente já gravou com ela uma vez. É o de 2018, tudo sobre minha mãe. Foi o especial Dia das Mães. Foi muito legal. Foi um arraso. Fica aqui a dica, Leila. Grava um Hoje Tem com a sua mãe. Impossível. Impossível. Impossível. Ela não sabe nem o que eu faço. Se eu souber, a minha raça acabou. Eu lembro quando a gente fez a primeira participação, a mítica participação da Leila no GugaCast, e eu coloquei o título do programa como Jornada Mundial da Desvirtude. E a Leila ficou muito preocupada. Lógico. Eu sou criticada por uma corrente da igreja até hoje. Mentira, sou não, tô brincando. Não, você com certeza é, porque sempre tem uma corrente da igreja pra cada coisa. Então tem uma que é pra te criticar. É verdade. Eu tive que tirar um episódio do ar, então você tá bem ainda. É verdade. Leila, fala pra gente do Hoje Tem. O que é que tem lá? Então, menino, agora eu entrei nessa vida também. Finalmente. Tem o meu podcast, chama Hoje Tem. Ele é bem novinho. Tem o quê? 8 meses? 9 meses. E ele é... tem a premissa de rirmos na cara da informação. A gente traz o assunto que for e a gente vai torná-lo debochável, leve, engraçado. Ou pelo menos uma desgraça que arranque risos. Rindo pra não chorar. É. A gente, inclusive, recentemente falou sobre pandemia de uma forma bem leve. Foi muito legal. Mais ou menos. Tem um episódio que eu participei lá, que foi de pechinchas. Tem o de pechinchas, os campeões, com o seu Guga Mafra. Foi muito legal. É, vocês vão encontrar de tudo. E aí, gente, é quinzenal, hein? Procura aí no seu agregador favorito, Hoje Tem. Então não é exatamente Hoje Tem, é tipo, essa quinzena tem. E tem semana que não tem. Então, Hoje Tem, no começo era engraçado, porque eu não sabia quando ia ao ar, entendeu? Aí era tipo assim, ah, o povo é quando? Ah, quinta, sábado, segunda, domingo. Mas agora virou tudo sábado. Ah, ele vai pro ar no sábado? Que legal. É. Sábado sim, sábado não. Sábado sim, sábado não. Mais ou menos. Às vezes, de repente, no teu mês que você participou, demos uma grande sorte. E a gente fez semanal. Ah, caramba. Quem sabe um dia volte. Legal, muito bom. Então ouçam Hoje Tem e sigam a Leila Germano em todas as mídias sociais. Ela é a única Leila Germano no Instagram e no Twitter. Todas as outras são só invejosas. Vocês merecem seguir somente a original. Porque elas chegaram depois, porque não conseguiram pegar o nickname. Nickname é. Leila Germano. Toma essa. Gustavo, eu tava pensando aqui, cara. Esse episódio tem tudo pra ser o maior sucesso de todos. Por quê? Porque o filme que mais faz sucesso no Brasil nos últimos anos é o filme Minha Mãe é uma Peça, 1, 2 e 3. É um filme sobre mãe. Porra, como eu não pensei nisso, cara? Devia ser o nome do episódio. É verdade. Minha mãe é um podcast. Minha mãe é uma edição, né? Fazer uma referência, assim. Eu não pesquisei nada, mas eu acho que esse filme chama Minha Mãe é uma Peça, porque antes ele era uma peça de teatro, né? Ah. Então faria todo sentido. Então, se fosse um quadro, por exemplo, podia ser Minha Mãe é uma Figura. Legal esse nome aí, hein? Dá pra confundir. É tipo aqueles filmes chineses, assim, que sai quando tem, tipo, Ratatouille, aí tem Ratatouille, sabe? Sei. Um estúdio chinês vai lá e faz uma animação mais ou menos assim pra enganar você na prateleira das lojas americanas. Exato, maravilhoso. Não, eu pensei que aprofundando isso, a gente podia fazer um filme super emocionante com o mesmo ator chamado Minha Mãe é uma Pessoa. Pra ganhar Oscar, sim, pra ser emocionante, com a Regina Casé. Pra ser dramático? É. É legal, hein, cara? Se for um documentário, dá pra fazer. Mas uma dúvida, ele já não é o mesmo ator que faz a própria mãe? Já é o ator que faz a própria mãe. Mas eu queria fazer um filme chamado Minha Mãe é uma Pessoa com esse ator. Só que em vez dele fazer um humor escrachado, ele ia ser um cara super sério. Igual o Tom Hanks quando passou de Um Dia a Casa Cai pra Filadélfia, sabe? Sim, sim. Cara, que boa ideia, hein? Que nem eu falei, não precisa nem ir muito longe de fazer um puta filme pra ganhar Oscar, dramático. Pode ser só um documentário. Pois é, e tem esse nome, né? Minha Mãe é uma Pessoa, que fala da humanização, da caracterização das mães, dessas coisas todas. Agora, o que eu tentei mesmo fazer e não consegui de jeito nenhum, eu falei, cara, eu preciso que as mães desse episódio, as histórias que eu selecione, que a mãe seja um homem. E não aconteceu. Eu não entendi. Cara, não. Eu não entendi. Por quê? A Leila entendeu. O ator do filme que faz a mãe é um homem. Ah, entendi. Tipo a Vovó Mafalda. É, por aí. É, por que não? É um homem. Bom, é super engraçado. Recomendo a todos que assistam ou ouçam esse podcast. Que é exatamente a mesma coisa. Isso. Tá bom, e quais são... A gente tem histórias de mães que são uma peça hoje? Ou que são uma pessoa? Não exatamente. A gente tem uma história de um menino fujão que se mete em encrenca, que é uma descrição, sessão da tarde. Boa. Um menino que se diverte com uma embalagem de Lux Luxo. É, aí eu já achei um pouco impróprio, mas ok. Amor estranho, amor. E uma história de uma sogra sagaz. Afinal de contas, a sogra também é mãe de alguém. Sim, verdade. Então a gente pode dizer que a gente tem uma história de uma sogra que é uma peça. Uma peça, não disse do quê? A piece of shit. É muito legal pegar a Leila com sono. Para! Eu não tô com sono. E no final do programa, a gente vai ler os tweets, as micro-histórias que o pessoal mandou no Twitter com a hashtag GugaCastMães. Legal. Já vou procurando. É, então além das histórias que a gente vai ler aqui, essa é uma outra maneira que a gente criou para as pessoas poderem participar e divulgar a gente no Twitter ao mesmo tempo, sem elas perceberem. Não, mas as histórias têm sido excelentes. Eu sempre fico depois do episódio lendo todas. Porque é muito legal. É, eu leio todas também. As histórias são muito boas. E aí a gente lê no final do episódio, depois dos créditos, a gente lê as micro-histórias no Twitter. Mas a gente vai pro jogo agora, certo? Certo. Eu pensei num jogo que eu vou trazer aqui uma pessoa famosa. Eu vou falar o nome da mãe dessa pessoa. E vocês têm que adivinhar qual é a profissão dela. Ô, louco. Com base em nada. Eu achei que era... Você ia falar um nome aleatório, Valdecir. E a gente ia falar, ah, Patrícia Poeta. Mas não, é além. Tu tem que adivinhar a profissão da dona Valdecir. Excelente. Ô, louco. Por que a primeira celebridade que vem à sua cabeça é a Patrícia Poeta? Porque eu penso... Sempre que eu vou dar exemplo, eu penso em nomes cacofônicos pra ficar engraçado. Essa resposta foi muito surpreendente. É, mas é verdade. Eu calculo meu humor. É a síndrome de Stan Lee. É. Por dentro da mente de Leila Germano. A gente podia fazer um outro jogo com esse nome, né? Mas qual é o nome do jogo de agora? Ah, cara, se é mãe de celebridade, acho que podia ser Mamãe, Eu Sou o Famoso. Ah, não, cara, que nome horrível. Eu quero sugerir profissões. Beto, eu acho que a gente tem que desafiar você a fazer uma vinheta com os dois nomes. Se vira aí. Hoje, no Profissões Repórter, Mamãe, Eu Sou Famoso. Rafael, explica, dá um exemplo aí que eu não entendi nada das regras. Você vai falar o nome de alguém e eu tenho que descobrir a profissão desse alguém, é isso? Não, eu vou falar assim, Patrícia Poeta, jornalista, uma pessoa famosa. Uhum. A mãe dela, que se chamava Dona Poeta, uhum, qual era a profissão dela? E vocês têm que adivinhar. Nossa, que maluco, tá bom. E aí vocês tentam adivinhar pela personalidade da pessoa. O que que levou aquela pessoa a seguir aquela profissão se a mãe dela era uma poeta ou uma jornalista? Uhum. É, não, que é a única coisa que me vem à cabeça agora, que a mãe dela pode ser. Exato. Então vamos lá, estão preparados? Sim! Gustavo, você vai na frente para dar o exemplo. Tá bom. A celebridade em questão é o Marcelo Camelo. Tá bom. O que fazia a mãe do Marcelo Camelo? Eu consegui resistir com todas as minhas forças aqui, dizer que era uma camela, que isso poderia ser muito ofensivo, ia ser horrível. Mas se eu falar que ela... Se eu falar que ela era camelô, não é terrível. É terrível, sim. Ah, não, a piada é terrível, mas não é ofensivo. Eu entendi, camelô. Verdade. A piada é muito ruim, mas não é ofensivo. Não, não, não é ofensivo, ela pode ser camelô, tá tudo bem. Guga, rapidão, você é competitivo também? Um pouco. Porque eu tô levando muito a sério. Tá bom, não vale pesquisar no Google, a gente confia em você. Não, não tô pesquisando, eu já tô traçando um perfil psicológico do Marcelo Camelo, o que levou a ser assim. E aí eu vou atrás da mãe. Droga, dei dica. É, eu vou usar a sua dica. Você não devia ter falado todo o seu plano. Ah! Tá bom, mas o Gustavo já deu a resposta dele, é camelô. Leila, qual é a sua resposta? Não, não, não, não, não. Eu tava perguntando o que eu podia falar e não era ofensivo. Não, já, infelizmente já foi. Já a vida era. É só. A vida não dá chances. Ah, droga. A minha opinião é que a mãe do Marcelo Camelo, por ele ser um cara... Bom, ela é professora universitária. Eu não quero me complicar, não. Ela é uma professora universitária. Que deu pra ele essa vida de educação Santa Cecília, Samambaia, chão de tá. Maravilhoso. Na verdade, a senhora Ana Camelo era uma artista plástica independente. É, ali, ó. Foi professora, com certeza, de Belas Artes. E ela gravou um disco recentemente que foi produzido pelo próprio filho. Ela gravou um disco com o irmão, que bonito, que é tio do Marcelo Camelo. Por proximidade, esse ponto vai pra Leila. Yeah! Valeu, dona Camela! Aquela já termina chacotando. Então, Leila, como você acertou? Eu só queria falar que a resposta da Leila não foi editada. Ela respondeu exatamente assim. Porque vai parecer isso, né? Por que vai parecer editado? Você tava falando assim, por o Marcelo Camelo ser... Ela é professora universitária. Pausa dramática. Pausa da jurisprudência. Eu quero dizer que professor universitário pode ser qualquer coisa. Agora, camelô, geralmente o cara que faz artesanato, ele vende esse próprio artesanato. O artesão, o camelô, ele tem que buscar uma coisa que foi produzida nos países China, Paraguai e Taiwan, que venham por vias mais em conta. Nem sempre ele pode fazer esculpir em durepox. É. Ele pode esculpir uma canoa num tronco. Isso é muito maneiro. É verdade. Não, mas se não passou pela indústria, ele é artista. Tá bom. Essa discussão tá muito boa, mas a gente precisa ir pra segunda rodada. Leila, eu quero que você adivinhe a profissão da mãe do Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, ele foi com certeza uma criança um pouco largada. A mãe dele era do lar e deslumbrou-se com a carreira da criança. Ela era apenas uma mãe sem uma profissão e aí ela virou empresária dele. Mas era uma empresária muito meia boca e deixava a criança na casa do Michael Jackson. Excelente, excelente palpite. Gustavo, ficou difícil pra você, cara. Esse jogo tá indo pro buraco pra você. Eu não lembrava dessa parte do Michael Jackson, então acho que qualquer coisa assim, tipo detetive, psicólogo, coisa assim, eu acho que fica meio descartado aqui agora. Cara, uma mãe que levou o filho pra fazer um teste, pra fazer filme, né? E o Esqueceram de Mim não foi o primeiro filme dele, ele já tinha feito outros filmes. Então ela provavelmente mora em Hollywood. Eu acho que ela era professora. Não universitária, eu acho que ela era professora da escola normal, assim. Não da escola normal, da escola comum. Então, a mãe do Macaulay Culkin, ela se chamava Patrícia Beltrup e ela era atendente de telemarketing. Ah. Já existia telemarketing nessa época? Bom, quando você olha na Wikipedia, fala que ela era telephone operator. Então, ela operava telefones, né? Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Uhum. Cirurgia. Cirurgia Hollywood tem tudo a ver. Eu não sei se ela, atendendo telefones ou operando telefones, se ela se parece mais com uma dona de casa ou com uma professora universitária. Não, eu não falei universitária, eu falei que ela era professora da escola normal, comum. Ah, uma professora de escola. É. Eu acho que o ponto não vai pra ninguém, tá bem distante dos dois. Ah, excelente. Obrigado, Luiz, você me salvou, cara. Venha mais vezes. Eu preciso de um advogado melhor. Quando for jogar contra a Leila, porque ela tá ganhando tudo no grito. Eu preciso dizer também que ela teve 7 filhos. A Shane, a Dakota, o Kieran, o Quinn, o Christian e o Rory. Então é dona de casa, ela ficou mais em casa cuidando das crianças do que no mercado de trabalho. Ponto pra mim, tô brincando. Não, esse ponto você perdeu. Eu perdi. Aceito. Então continua 1-0 pra Leila. Gustavo, essa é a sua chance. Eu quero que você adivinhe o que fazia Pauline Einstein, a mãe de Albert Einstein. Nossa, que pergunta, hein? Vou dizer que era ainda no século XIX. Pois é, no século XIX, antes das duas guerras, trabalho para mulheres era muito mais escasso, assim, né? Era muito mais difícil e era muito mais restrito. E na Alemanha, eu diria que ela era costureira. Costureira, ótimo palpite. Depois da Revolução Industrial, assim, boa parte das vagas de trabalho, das poucas vagas de trabalho que eram oferecidas para mulheres, era essa de costura. Caramba. Leila, você ficou numa situação difícil agora. Pauline Einstein, qual era a profissão dela? A família de Albert Einstein é uma família judia. Portanto, naquela época, muitas famílias emplacaram bons negócios no comércio na Alemanha. De fato, um bom palpite, hein? Então, a mãe dele trabalhava no comércio de... Ai, joias. Joias? Sei lá. Deu uma curva, de repente, né? Eu tava pensando que já num armazém, assim, numa venda, secos e molhados. Eu quero ir em cheio no estereótipo que falam que são judeus. Ela tinha alguma coisa com joias. Colocou o filho na faculdade? É. Sim. Bom, a Pauline Einstein, ela tinha, na verdade, uma loja de colchões. Putz, caramba, Leila. Que, assim, ela certamente costurava alguma coisa, né? Mas... verdade. Ah, para! Mas era no comércio, né? Não eram joias, mas era comércio. É, eram joias então... para suas costas. É. Antes de definir de quem é o ponto, eu quero dizer uma coisa importante. O Albert Einstein, ele teve uma segunda esposa que se chamava Elsa, como a princesa, a rainha do gelo. E a mãe da Elsa era irmã da mãe do Albert Einstein, a Pauline Einstein. Eles eram primos. É, ela era prima do Einstein. Ela era filha da tia do Einstein. Só que além de ser filha da tia do Einstein, o pai dessa tia, o Rudolf Einstein, era filho do irmão do avô do Einstein. Ou seja, o Albert e a Elsa, eles eram primos de primeiro e segundo graus. Nossa. Tem que ter filho na família, sim. Ou seja, o DNA da família Einstein, ele pode, de fato, estar em dois lugares ao mesmo tempo, comprovada a física quântica. Sim, é. É verdade. Ou seja, a gente não pode definir a posição e a velocidade da segunda esposa do Einstein ao mesmo tempo. Uhum. E essas relações incestuosas, não há nada que as desabone. Erradaço. Ok, esse foi o fim do programa sobre mães. Reflitam. Ok, ponto pra Leila. Loja de colchões, muito parecido com loja de joias. 2-0 pra Leila. Mais uma surpresa que ninguém esperava. A última pergunta vale 1 milhão de pontos. Minha chance. Menino, que coisa, né? Novidade, hein? Vocês estão inovando aí, hein? Sim. Sempre inovando. O passa-rio passa dos podcasts. Eu quero saber, começando pela Leila, o que fazia a Dona América, mãe do Lima Duarte? É muito legal que a mãe do Lima Duarte chame Dona América. Bom, a Dona América, esse nome é de alguma ascendência espanhola, apesar de ser americana. A Dona América, ela fazia doces, ela fazia comidas. Ela era uma cozinheira de mão cheia, ela era uma matriarca, tô pensando, tô ganhando tempo. Mas ela, gente, ninguém na família do Lima Duarte pra trás tinha uma profissão, era yuppie, não tinha yuppies. Então eu acho que a Dona América, ela era uma cozinheira. Ok. Um bom palpite. Uma outra coisa que me surpreendeu, já que você revelou o nome da mãe do Lima Duarte, é que a mãe dele não é a Regina Duarte. Isso foi surpreendente. É, até porque ele não se chama Duarte, né? Ah, não? Não, o nome dele é Ariclenes Venâncio Martins. Cara, é muito... Ariclenes dava a entender, mas é muito absurdo que o cara pense assim, eu vou criar um nome artístico pra mim. E o cara já se chama Venâncio Martins. Tipo, qual foi o upgrade de Venâncio Martins pra Lima Duarte? Não, e ele escolheu propositadamente um nome pra si que é um sobrenome, que é Lima. Lima Duarte. Quem é você? O Lima Duarte. Puta que pariu. Acabei de ver a resposta, eu errei. O negócio, assim, às vezes ele vai criar um nome artístico pra se diferenciar e ele coloca um nome super comum que a Regina Duarte, por exemplo, já tinha. Isso. Ou vai dizer que a Regina Duarte também não é Duarte? A Regina Duarte é Duarte, mas é mais nova que ele. Então ela copiou. Que tipo de mãe põe o nome do filho de Ariclenes Venâncio Martins? É igual o primo da Leila, que chamava crédito e mudou o nome pra débito. Pra débito. É verdade. Virou Lima. O cara fez todo o processo de mudar de nome e tal, pra colocar um nome super parecido. É, mudou de Ariclenes pra Aristides. É, com certeza, nessa época que o Lima Duarte nasceu, as histórias são sempre as mesmas, né? A mãe queria botar Osvaldo e o pai queria Ariclenes. Aí, enquanto ela tava de resguardo, ele foi pra cidade numa carroça e registrou Ariclenes. Mas isso é totalmente possível. Quando eu fui registrar o Eric, eu tinha toda a chance de registrar um nome que eu quisesse ali, porque de fato, foi aí que eu percebi que essas histórias podem ser verdade. Sim, são todas verdadeiras. Porque a Patrícia não assina nada, ela tá lá de resguardo e eu vou lá e registro o que eu quiser. Então ele tem sorte de não se chamar Ariclenes. O Eric, muita sorte. No caso dele, podia ser Ericlenes. É só adicionar um Lênis. É, um Lênis. Mãe do Lima Duarte. Ela era atriz. Atriz. Então, antes de revelar essa resposta, eu preciso dizer que a Dona América foi também a parteira da avó do Faustão. Ela que pôs no mundo... É mesmo? O pai do Faustão. É mesmo? É mesmo. Uau. Por isso que o Lima Duarte tem 5 arquivos confidencial por ano. É. É gratidão. Talvez seja por isso, talvez seja porque ele é um grande ator. Mas... Não, é por isso, sim. É que a Dona América, surpreendentemente, ela era uma artista de circo. Yes! Yes! Essa veio pra mim. Não tem jeito, eu falei que ela era atriz. Mas a cozinhar é uma arte, viu? O Gustavo ganhou. Yes! O jogo, mamãe, eu sou famoso. Yes! Toma essa, Leila. Toma essa, seu espírito competitivo. Você perdeu. Não, não perdi não, porque cozinhar é uma arte. Quem tá me ouvindo mexe com cozinha, sabe? Tenho todo o respeito pra essa profissão aí tão artística, tão se sente. Ainda bem que sua mãe não ouve podcast e não sabe que você faz podcast, porque ela não vai ter essa decepção. Se ela ouvir, ela vai ter também, é o meu. Não, mas ela podia ouvir e descobrir que a filha dela criou o maravilhoso nome Profissões. Profissões. Profissões. Então, por 1-2 milhão, eu declaro Gustavo o grande campeão. Yes! Não concordo. Ah, que jogo horrível. Histórias? Histórias. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos programas? Cara, eu quero histórias de Dia dos Namorados. São muito importantes. As pessoas sabem que é um momento que muitas vezes foge do nosso controle, elas ficam muito sexy. E às vezes elas ficam só bizarras. Então, histórias do Dia dos Namorados e também histórias de vilania. Então, se você já ficou preso numa torre cujo único acesso era o seu cabelo, ou se alguém te queimou na empresa só de zoeira, conta a história desse vilão pra gente. Vilão da Disney ou vilão do The Office. Isso. São dois bons exemplos. Mas ó, já vou avisar pra não mandar história que tipo, você foi um babaca, porque essas histórias a gente não vai ler. Se você foi o vilão, mesmo que você diga que se arrependeu, a gente não vai ler. A gente recebeu umas outras histórias que a pessoa ainda se vangloriando da sua vilania e isso a gente não vai ler, foi mal. Você precisa rever seus atos. Não, se a pessoa se arrependeu pra valer, pode ser que sim. Mas ela tem que provar que se arrependeu e que teve atos que a redimiram. Também não é só se arrepender. É, beleza. O Rafael vai ser o seu juiz, basicamente. Pensa bem. Assim como no jogo Mamãe, Eu Sou Famoso. Ou Profissões. Profissões. Quem lê a primeira? Vamos deixar a Leila ler a primeira. Tá bom. Leila, é com você. Olá, gente. Eu estou lendo aqui a história O Feiticeiro e o Guerreiro. A gente tá no He-Man ainda? Nunca vamos sair, cara, do He-Man. Leila, todas as histórias são nomes de episódios do He-Man. Ah, ok. Eu não me liguei, não. Não era fã. O guerreiro aí é o gato guerreiro? É, eu não sei porque eu não assisti esse episódio. E o feiticeiro é o marido da feiticeira? O Vitor Belfort. É, eu ia falar isso. Já parou pra pensar que tem uma feiticeira no He-Man e no Luciano Huck? Coincidência? É verdade. Foi mal, Leila, pode ler agora. Não é magia, é tecnologia. E ambas são a mesma atriz, América Martins, mãe de Lima Dó. História de quase morte. Olá, Guga, Rafael, Caio, e possível convidado. Tudo bem? Me chamo Daniel, não mudem meu nome, os outros sim. Tenho 22 anos e a história que eu tenho para lhes contar hoje se passa no ano de 2013, em uma cidadezinha localizada no oeste de Santa Catarina. Peraí, ele não fala qual é a cidadezinha? Não falou. Ah, não. Ah, não. Gustavo, a gente tá com convidada hoje, não faz isso. Vamos procurar, né? Oeste de Santa Catarina merece uma atenção especial. Pra gente se situar na história, eu acho que a gente precisava tentar, né, descobrir, assim, que município seria esse em Santa Catarina. Não, né? Sim. O que pode ser, por exemplo, dependendo do tamanho, considerando que é a oeste de Santa Catarina, pode ser... O que que temos a oeste de Santa Catarina, Leila? Chapecó. Ah, é muito provável que seja Chapecó. São Miguel do Oeste, que por incrível que pareça fica no oeste. Iporã do Oeste. Guarujá do Sul, que fica no oeste. No noroeste, na verdade. Caramba. Dionísio Cerqueira, também. Acima de Guarujá do Sul. Princesa. Dionísio Cerqueira é tão no oeste que é quase no Paraguai. E você, que tá só esperando o doce beijo da morte, o paraíso também fica no oeste de Santa Catarina. Agora, sabe o que eu acho surpreendente? É que São Lourenço do Oeste fica a leste de Flor da Serra do Sul. E o Guarujá do Sul fica no norte. Aham, uhum, é. Que bizarro. O Guarujá do Sul fica super no norte. Fica ao norte de Formosa do Sul, Santiago do Sul. É que a galera lá no sul, a galera do sul só quer ser do sul. Então até o norte deles é sul. Ok, a gente vai triangular e vai descobrir mais na frente. Boa, continuando. Neste mesmo ano, o Brasil havia ganhado a tão famigerada Copa das Confederações. Ah, não, Rafael, além da gente pular para a realidade alternativa por conta dessa Copa maldita, o que mais aconteceu no ano de 2013? Cara, em 2013, uma pessoa no oeste de Santa Catarina comprou um Ford Fox 1.6 GLX completo. E agora, depois de 69 mil quilômetros rodados, ele está vendendo por apenas 36.500. O câmbio é manual. Pô, tá... Meu Deus do céu! Tá legal, hein? Sete anos. Sete anos, 10 mil quilômetros por ano. Mas é que essa é a quilometragem tensa de você comprar carro usado. Você compra antes ou depois, porque essa é a hora que você tem que trocar tudo. É, verdade. Ou você já compra assim, se for barato, você compra e já troca tudo. É, já considera esse preço. É um bom carro. Mais detetive que o Rafael, só a mãe de Macaulay Culkin. Seguindo, o Brasil já havia ganhado a tão famigerada Copa das Confederações e o título da Copa do Mundo era considerado quase garantido. Bom, pelo menos era o que eu achava. Todos nós. Esse também foi o ano em que foi proibido na Suazilândia que bruxas voassem com suas vassouras acima de 150 metros. Suazi? Suazilândia. O que é Suazilândia? É um país na África. No sul, né? Não, ô louco, sabia não. É, mas é lá do sul da África, né? Que ele é catarinense. Um ano agitado, eu diria. E o que tava por vir era algo que eu jamais poderia imaginar. Eu sempre fui o típico garoto nerd, magro, de óculos e cheios de espinhas. Minha vida era bem parada e, basicamente, eu passava todo o meu tempo me divertindo jogando FIFA. Ou seja, vivendo o sonho. Vivendo o sonho da Copa do Mundo. Não, o sonho de passar a vida jogando FIFA, que é maravilhoso. Ah, tá. Não, e ele não é de todo nerd. Ele é o nerd que tem uma pretensão de não ser sedentário. Porque ele joga o FIFA. Ele não joga negócio de castelinho, de jogar uns foguinho. Ele joga FIFA. Ele tem um pé na realidade. Ele tem um pé no atletismo, né? No esporte. No atletismo, é. Na vida real. Rafael! Jesus Cristo. Desafio Momento Alura. Ah, agora? É. FIFA e Momento Alura. Com FIFA? FIFA, é. Quero ver. Bom, em vez de você ficar perdendo tempo jogando FIFA no computador, você pode ganhar seu tempo acessando alura.com.br/promoção/GugaCast e com R$100 de desconto, acessar mais de 1000 cursos que a Alura disponibiliza pra você. Cara, foi muito bom. Louco. Mas você podia falar, por exemplo, que você pode aprender a fazer um novo FIFA. Ah, é verdade. E eu vou até lançar aqui o desafio que se alguém um dia for escrever um jogo de futebol com código que você aprendeu na Alura, coloca de novo lá o Jean Cutiano e o Rico Salazar. Isso. E manda um invite pra gente. E o Alejo. Ok, Leila, continue aí. Um dos meus amigos mais próximos da época, e também considerado pela minha mãe como uma má influência, era o típico garoto festeiro hollywoodiano. Seu nome era... Vamos chamar ele de Tigrinhos? Tigrinhos? Tigrinhos. Tá bom. É uma cidade no oeste de Santa Catarina. Seu nome era Tigrinhos. Ele vivia insistindo para que eu fosse com ele em um clube bem popular na minha cidade. Falava tanto no assunto que a minha mente adolescente foi engodada e eu cedi à pressão. Como já comentei, a minha mãe não era muito fã número um desse meu amigo. E a sua opinião sobre festas também não era das melhores. Sabendo disso, eu tomei a única atitude racional e possível nessa situação. Eu fui escondido. Ah. Tá correto. Que decepção pra sua mãe. É, ainda mais com Tigrinhos. É. O nome do clube pode ser Tigrinhos Esporte Clube? Pode, mas pode ser também outro nome aí do mapa. Eu acho que o nome do clube podia ser Tigrinhos Asiáticos. A cidade mais perto de Tigrinhos é Bom Jesus do Oeste. Nossa, se for um puteiro, o clube fudeu. Pois é, o Bom Jesus do Oeste. Mas mal que não é, né? É bom. É. Que fica a leste de Tigrinhos, diga-se de passagem. O procedimento ocorreu da seguinte forma. Às 21 horas, eu peguei as minhas coisas e saí de casa. Falei pra minha mãe que apenas ia dar uma saidinha e logo voltava. Fui em direção à casa do Tigrinhos, onde ele e sua mãe estavam me aguardando. Embarcamos no Gol Bolinha e sua mãe nos deixou em frente ao local, sempre nos alertando dos perigos desses eventos noturnos. Depois de 2 horas na fila, finalmente chegamos no guichê, onde uma moça muito indiferente me entregou um pedaço de papel e explicou brevemente que se tratava de uma comanda e que era de fundamental importância guardar com a própria vida, ou uma pequena fortuna seria cobrada. E fazendo coisa indevida, o Procon disse que não pode fazer isso. Não pode ter comanda? Pô, comanda é tão legal, cara, tão bom. Não, não pode cobrar. Se a pessoa perder a comanda, o Procon vai fazer cacacarrisos, amada. Ah, mas é um acordo justo, vai. É avisado pra você antes. Ó, não perde isso, senão você vai ter que pagar essa multa que a gente não vai saber quanto você consumiu. E quando a pessoa fala isso, ela tá te dando, falando assim, ou você perde, consome mais do que isso que tá valendo. Se você consumir acima disso, esse é um cap. Você não precisa pagar mais nada, não é? É, o problema é que é muito alta a multa. É muito alta. Não é que eles estipulam, assim, um teto. Vocês nunca consumiram acima da comanda? Na vida? Eu não, jamais. É, nem eu. Levo a garrafa de casa com água. Já aconteceu comigo de eu chegar lá e a comanda tá tão alta que o cara fala assim, cara, paga só a multa da comanda aí. Aí eu falei, tá bom. Ô, louco, Guga. Foi legal, essa noite foi legal. O Rafael tava lá. Tava lá. Bom, com toda a preocupação que um adolescente em sua primeira vez em uma casa de shows deveria ter, eu apenas enfiei no bolso e não pensei mais nada disso. A noite foi passando e como meu amigo havia prometido pagar por todas as despesas e eu não tinha absolutamente nenhum dinheiro no bolso, não precisei anotar nada na minha comanda. O Tigrinhos é legal, hein? É, pô. Tigrinhos é ótimo. Tigrinhos 1, mãe 0. Dançamos e nos divertimos por algumas horas. Foi então que na hora de nos prepararmos para ir embora que veio a surpresa. Isso mesmo, meus amigos. Um terremoto abalou as estruturas do local. Ou talvez tenha sido a tremedeira que atingiu meu corpo todo ao descobrir que a comanda havia desaparecido. Ah. Minha primeira reação foi contar pro meu amigo que tinha perdido a comanda. Porém, ele não se importou, apenas disse, procura aí, porque a minha mãe tá esperando, eu tenho que ir. Foi assim que eu me vi sem dinheiro, com a comanda desaparecida e sem a carona pra ir pra casa. Meu Deus. As alternativas eram A, procurar a comanda até achar. B, conversar com segurança e explicar a situação. C, seguir o conselho do Rafa e sair correndo. Se ele conseguisse sair correndo, teria valido a pena. Afinal de contas, ele não gastou nada, não seria completamente errado. É. Não. O problema é que a comanda perdida no bar, ela vale ouro, né? O cara que achou tem duas comandas. Então ele marca tudo em uma, larga ela lá e sai com a outra, né? Sai com a outra vazia. É um título do tesouro. É. Vale mais do que ouro, que vale mais do que dinheiro. Você dá entrada no apartamento com a comanda de uma barata. Agora, o Tigrinho estava sendo legal e foi babaca, né? Ele só largou. Tigrinhos deu muito perdido no amigo. Eu ainda acho, tô achando já a minha fanfic, é que o Tigrinhos perdeu a comanda pra não pagar e culpar o amigo. Ou foi ele que roubou a comanda do cara. Do Daniel. É. Nossa. Foi isso que eu acabei de falar. É, não confia em Tigrinhos. É. Optei por conversar com segurança, que por sua vez falou que a única alternativa para deixar o local era achar a comanda. Procurei por todos os lugares, conversei com as pessoas bêbadas no meu redor e, surpreendentemente, ninguém tinha visto nada. Nesse momento, eu me aproximei novamente do segurança e, enquanto conversava com ele, eu começo a escutar uma discussão se formando logo atrás de nós, mas que rapidamente o segurança vai em direção à confusão e separa os dois homens. Um deles, visivelmente alcoolizado, é carregado para fora aos gritos de "Vou te matar, seu desgraçado!" O que eu pensei que não poderia ficar pior estava apenas para começar. Após o segurança carregar o homem para fora, ele volta até mim e me pede para aguardar do lado de uma grande porta de vidro que dava para o hall de entrada. Cheguei à alternativa menos possível para mim, tanto que nem tá citada nas alternativas possíveis: ligar para minha mãe. Nossa, cara, coitada da sua mãe, cara. Não. Que orgulho, hein? Nossa. Ah, Daniel, vacilão. Mãe, vim pro bar com o Tigrinhos. Ele pagou tudo e vazou. Não, ele não pagou. Ele pagou o dele e vazou. E agora eu tô preso na cela de vidro no bar. Vem me buscar, cara. Expliquei o que havia acontecido em detalhes exaustivos e ela concordou em vir me salvar. Alguns minutos se passaram e foi nessa hora que o... aspas. O gosto de você mais como amigo do... aspas. Meramente ilustrativo, fecha aspas, do aspas, cocô de cachorro com diarreia, fecha aspas, apareceu. O comando é perdida, né? Sim. Ouviu-se um barulho de tiro e a porta que tava do meu lado desabou. Caralho! Caco de vidro voou pra tudo quanto era lado e eu, mais que depressa, me atirei no chão, rastejei pra longe do ocorrido. Logo imaginei o Al Pacino entrando pela porta e gritando: "Say hello to my little friend." O que não aconteceu, é claro. Não sei, né? Poderia. Perto do local onde eu tava, uma mulher chorava desesperada com a morte iminente. Na tentativa de acalmá-la, me aproximei dela e coloquei a mão gentilmente no seu ombro. Não consegui ver o atirador, mas presumo ser o mesmo que há minutos antes ameaçava aos brados um outro cara. Pode ser, se a balada foi sertaneja, tem dessas coisas. Que barra pesada, cara. Em meio aos tiros, olho em direção à porta e adivinhem quem tá parada, de pijamas, olhando furiosamente na minha direção. Minha querida mãe. Ela veio até mim e me disse: A. Seu mentiroso. B. Em casa a gente conversa. C. Dani, quem é essa namorada aí? Se você chutou a alternativa C, parabéns. Em meio a acontecimentos mais importantes, a preocupação principal da minha mãe era saber quem de fato era minha namorada. Nesse momento, eu me aproximei dela e confirmei que aquela não era minha namorada, para acalmá-la, e seguimos até a saída. O fato de estar com a minha mãe não mudava em nada o fato de eu ter perdido a comanda, e só deixava tudo mais embaraçoso. Fomos barrados novamente pelo segurança, que solicitou o pagamento da multa referente à perda da comanda. Minha mãe fuzilou o cara com um olhar e disse que não iria pagar porcaria nenhuma, me puxou pelo braço e me arrastou pra fora. Ah, sensacional, sensacional. Maravilhoso. Heróica, por favor, né? Beto, palmas. Heróica. Burlou o sistema, não deitou pro fascismo. Não, e outra, chegou lá e resolveu do jeito que as mães... Minha mãe também é do oeste de Santa Catarina, né? Ela foi criada lá. E ela resolveria exatamente da mesma forma. De pijama. Ela teria feito exatamente as mesmas coisas. Tem negócio de comanda, não. Primeiro que ela teria ido. Sim, o quê? Você fez um monte de merda, mas você quer que eu vá te salvar? Beleza, eu vou. Ela teria ido. Ela teria questionado se a menina da minha namorada, e ela teria feito exatamente isso com o segurança. E o segurança não vai ter o que refutar, né? Não, pra sua mãe. Se uma mãe de pijama aparece de madrugada, puta que teve o sono interrompido pra pagar uma comanda, ela vai falar: "Não tem negócio de comanda, não." E aí ele vai falar: "É verdade, não tem." É a carta imunidade. É, você jogou a carta mãe, cara, puta. Agora não tem o que fazer, mãe. Tem que liberar o cara. É assim que acontece no Velho Oeste de Santa Catarina. Nem precisa dizer que eu levei a maior bronca da minha vida e essa história até hoje é lembrada nos almoços de domingo. Por fim, eu gostaria de agradecer vocês pelo incrível podcast, mandar um beijo pra minha irmã Franciele, que sempre acompanha o programa e me ajudou a redigir essa história. Abraços e até a próxima. Pohan. Um beijo pra Franciele. Um beijo pra Franciele, um beijo para o Daniel e um beijo para o Tigrinho. É, também, né? Que possibilitou. Se não fosse o Tigrinhos, ele não teria história. Tomara que o Tigrinhos não tenha sido o cara que roubou a comanda. Se ele não foi... Se ele não fez isso, ele não fez nada de errado. Ele podia ter ajudado um amigo, mas... Mas também ele não podia perder a carona no Gol Bolinha. Da mãe, verdade. É uma pena que era um Gol Bolinha, porque se fosse um Ford Fox 0 km, ele podia estar vendendo hoje por R$36 mil. Se fosse GLX. Isso. E aí já dava pra pagar a comanda perdida. Caramba, hein? Já pensou você beber um Ford Fox no bar? Não. É os valores aí que você trabalha. Não dá pra beber isso. Esse é o valor da comanda, se você perder. Ah, entendi. Quem lê a segunda, Rafael? Posso ler a segunda? Lê aí. História 2, A Casa de Chocoti. Chocoti? Chocoti ou Chocote, não sei. Parece nome de picolé genérico. Chocoti. Não é? Dá. Com amendoim, né? É. Tem uma marca meio estranha, assim, no carrinho. Picolés Pardal. Lá no Ceará tem. Muito bom. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Essa história não tem muitos nomes, mas vocês podem utilizar os que mais se adequaram para a situação a critério de vocês. Sim, a gente sabe disso. Não precisa avisar. A gente sempre pode mudar os nomes se a gente quiser. Capítulo 1, o improviso. Em meados de 2011, em um dia letivo qualquer, minha mãe preparava o jantar enquanto eu, na época com 12 anos, tomava banho para ir ao curso de inglês que fazia à noite. Distraído e pensando na vida, acabei pisando sem querer em uma embalagem de sabonete líquido Lux vazia que se encontrava ali no chão do box. O som emitido pela embalagem semiaberta foi alto e agudo. Surpreso com o barulho, mas nem tanto, voltei para o meu banho, quando de repente minha mãe bate desesperadamente a porta do banheiro e diz: "Picolés Pardal, você ouviu essa?" Maravilhoso. Picolés Pardal, você ouviu esse barulho? Acho que tem algum bicho perto da cozinha. Naquele momento, percebi que podia tirar alguma vantagem disso. Não queria ir à aula e pensei em enrolar ela o máximo possível. Então desliguei o chuveiro, pisei novamente sobre a pobre embalagem vazia e gritei: "Mãe, acho que vi um rato no banheiro." Olha. Que barulho que ele faz que parece um rato? É verdade. Acho que é um grrr, grrr. Barulho de rato? É assim... Sei lá. Caramba, Leila, que parabéns. Que excelente imitação de rato. Parabéns. É muito convívio, né? Você podia ser essas pessoas que vão no Raul Gil, assim, e fazem várias imitações. Ah, eu seria... Eu iria pro palco pra imitar um rato. Fazer... É, enquanto não... Oh, agora imita um gato, aí você fica... Mas eu acho que performaria melhor no Museu de Arte Contemporânea. Que aí o povo ia pagar um pau e ia falar assim: "Nossa, eu sinto a profundidade." Eu fiquei imaginando a Leila no Raul Gil. Porra, me leva pro MoMA. Ou então, tipo, aquele cara que sabe imitar o canto de todos os pássaros, sabe? Agora o sabiá! Agora o sabiá! Aí o cara fazia... Mas que maravilha, agora o Curió. Curió. Eu sempre acho que o nome do pássaro é derivado do barulho que ele faz. Arara, Curió. Picolés Pardal. Pardal. Picolés, é bom. O Pardal faz picolés. Meu Deus do céu. Que horrível. Tá todo mundo sóbrio. Parece... É legal que o Pardal tem a mesma voz do Hermes e Renato fazendo o palhaço gozo, sabe? E falou assim: "Pardal." Não, é. A Arara faz Arara, o Bendivi faz Bendivi e o Pardal faz picolé. É, que dica. Ai, tô sem condições de prosseguir, peraí. Esse ia ser o melhor episódio do Raul Gil. Teve uma vez que eu tava em Nova York com o Dave, o Azaghal, do Jovem Nerd. E a gente foi lá pra fazer um negócio de trabalho e a gente não tinha o que fazer à noite na cidade. Tem um show lá em Nova York, muito conhecido, assim, muito tradicional, que é a Noite dos Calouros do Apollo Theater. Amor! E aí eu falei assim: "Dave, a gente devia assistir isso, porque a Leila falou que é super legal, que é maravilhoso. Vamos lá ver." Aí a gente foi e, cara, é praticamente você assistir um programa do Raul Gil ao vivo, em inglês. Só que bom. É mais ou menos bom, Leila. Não, é boa pra caralho a qualidade da galera. O apresentador é bom igual o Raul Gil. Isso eu posso te dizer. Assim, é um comediante meh. Agora os calouros são todos... Parece que todo mundo saiu da Broadway. Aí, vamos ali, cantar ali de graça. Você deu sorte na noite que você foi, que na noite que eu fui não teve isso, não. Nossa, todas as vezes que eu vou é só gente boca de confusão. Mas foi legal, foi uma experiência interessante. Graças a você, eu vi o Raul Gil em inglês, o equivalente. Ah, you're welcome. Seria legal se tivesse alguém imitando os pássaros. O rato. Eu fiquei imaginando ele ajoelhando lá da cantora e pedindo um beijo. Fala, dá um beijo aqui no tio. Que horror! Isso é muito errado, né? Sei lá. Eu posso continuar com a história? Vai lá. O Picolés Pardal diz aqui. Vejam bem, o barulho não era precisamente o de um rato, mas a sugestão que eu havia feito, somada ao calor do momento, fizeram minha mãe entrar em pânico total, implorando para eu ficar em casa com ela e caçar o suposto roedor naquela noite. Edkiwin. Mas peraí, ele não ia pra escola de noite? Pro inglês. Ah, entendi, tá bom. Meu pai chegou em casa um pouco mais tarde, como de costume, e se deparou com a situação. Não acreditou na história até ouvir o tal barulho com seus próprios ouvidos, o que eu garanti que acontecesse uma vez que escondi a embalagem no meu quarto, orquestrando uma noite de caça infrutífera. É definitivamente um rato, meu pai dizia. Amanhã iremos desmontar os armários para procurar melhor. Ah, não, cara. Meu não. Deus, o bagulho vai escalando. Para agora, não, era brincadeira, era só o sabonete. Era o momento de parar. Capítulo 2, indo além. Acho que ele não parou. Eu poderia simplesmente contar aos meus pais que era apenas uma brincadeira e tudo se resolveria. Mas naquele momento, minha mente de criança maléfica percebeu o potencial disso. Na semana seguinte, continuei pisando randomicamente na embalagem e levando os meus pais, pouco a pouco, à loucura. Cara, eu tô admirando essa criança. É uma criança que psicopata. Brinca com o método científico de Darwin. Ela faz experiências com os seres e pra dali obter novas formas de vida. Tá manipulando os pais. E criando ratos. É. Meu pai cumpriu com sua palavra e havia desmontado todos os armários embutidos. Minha avó, ao ouvir toda a história, garantiu que a minha mãe que o rato era um espírito fruto de um mal-olhado. E eu seguia com minha sinfonia da destruição, morrendo de rir de tudo aquilo. Cara, pior do que um rato é um rato fantasma. É verdade. Eu não tô gostando da criança rindo. Eu tô achando meio precisamos falar sobre Kevin, sabe? A criança maligna. É. Eu acho que o único caminho possível que essa história pode tomar é ele se tornar um inimigo do Batman. É, ele tem toda a cara. Ou o Batman. É. Numa noite, quando todos estavam quase desistindo da caça e se conformando com a ideia do rato estar preso no forro da casa ou algo do tipo, sorrateiramente peguei um ralador e ralei levemente algumas frutas na fruteira da cozinha. Ah, que filho da puta! Simulando pequenas mordidas na esperança de reviver a minha história. Que maluco, cara, não. Nossa, faz isso! Gostei. Não, é uma criança com embasamento. Essa criança gabarita qualquer psicotécnico, ela pensa em cada detalhe. Ela gabarita o psicopático. É, psicopatécnico. O psicopático. Capítulo 3, a mudança. Acordei no dia seguinte com minha mãe aos berros e arrumando as malas. Eu não fico mais nessa casa enquanto não pegarem esse rato. Eu não fico mais aqui. Ela realmente estava indo para casa da minha avó e estava convencida a não voltar enquanto o tal rato não fosse capturado. Entendendo que minha brincadeira pudesse ter ido um pouco longe demais e não querendo que minha mãe se mudasse, resolvi confessar tudo a ela. Ah, finalmente. Naquela mesma hora, falei que era eu que havia simulado o barulho esse tempo todo e que tinha feito as feridas nas frutas. A chinela cantou. A vaiana de pau. É. O cinto truando no couro. Foi outro som, né, que se ouviu nesse dia. Diferente do que eu esperava, ela apenas me mandou parar de falar besteiras e voltou a arrumar as malas. Chocada. Tive de ir ao meu quarto pegar a embalagem e fazer o barulho que a atormentou por mais de uma semana bem na frente dela. Pude ver as sinapses do seu cérebro acontecendo e o olhar que ela me deu anunciava que um homicídio estava prestes a acontecer. Em resumo, fiquei de castigo por mais tempo do que consigo lembrar, mas hoje em dia meus pais sempre contam essa história para todos seus amigos, o que sempre rende boas risadas. Ainda bem que aconteceu assim, porque senão a gente ia ter que vetar essa história do programa. Por quê? Ah, por que não? Porque senão é só um cara psicopata, vilão, que, tipo, atormentou a mãe dele e o pai até o fim e nunca... E ficou por isso mesmo. Isso, a gente não ia enaltecer isso aqui. Eu achei que essa história parece de um seriado que tem que se resolver em 22 minutos. Parece muito. Super. O Dwight do The Office. Finge que tem um rato. É, ou todo mundo odeia Chris. É verdade, verdade. Que ele vai apanhar na escola. Isso. Acontece uma coisa, aí ele tem aquele momento que ele pode recuar, mas aí não haveria episódio. Aí ele aprofunda e depois fica horrível demais, mas ele tem que se entregar de alguma forma. No Chris ele nunca é o culpado, é sempre o amigo dele. E ele só foi envolvido assim na história. É, o goleiro Cássio. E aí ele é obrigado a... Ele sofre as consequências também. Posso ler a terceira? Faça isso. Yeah! A terceira história se chama Perdendo Poderes. Essa deve ter sido boa, hein, no He-Man. É, ele deve ter perdido a espada embaixo da cama. Oi, Rafael e Guga e possível convidado, tudo bem com vocês? Tudo! Eu tenho uma história aqui, uma não, várias, para o Dia das Mães, que envolvem a... A gente pode chamar ela de Xanxerê? Xanxerê, pode. Dona Xanxerê. Que fica ao norte de Xaxim, inclusive. Maravilhoso. Fica ao sul de Abelardo Luz. O que eu acho muito legal é que no Paraná tem uma cidade chamada Clevelândia, que é lindo, tipo, é a Cleveland brasileira. Clevelândia, foda. Não é? Não é demais? Agora que eu tô pensando que, de certa forma, Rafael, é uma homenagem à nossa mãe, que viveu em tantas cidades do interior do oeste de Santa Catarina. Ah, é verdade. Ela viveu em Chapecó, Porto União, Lages. Sim. Mas voltando a Dona Xanxerê. Dona Xanxerê sempre foi muito legal comigo, desde que comecei a namorar com a filha dela, a Xaxim. Xaxim. Xaxim. No começo, quando eu frequentava a casa delas, as duas moravam sozinhas, já que o pai da Xaxim havia falecido alguns anos atrás. Ela tinha essa atitude normal que mães têm com o namorado da filha. Ainda mais filha única. Ainda mais nessa situação que eram só elas duas, né? Então, ela era um pouco desconfiada comigo, mas não muito. Era sempre muito educada, mas ficava sempre me vigiando e tentando ver minhas intenções. Mas eu era um bom rapaz e com o tempo ela foi relaxando. A gente deu um nome pra ele, pro bom rapaz? Não. Eu acho que a gente pode chamar ele de Chapecó. Chapecó, é justo. Chapecó. Xanxerê, Xaxim e Chapecó. Que bela homenagem. É um abraço. Todo o Oeste. O Oeste tem muito S, X e CH, né? Uma vez ela pediu pra eu ajudar ela a mover uma geladeira da cozinha, que era o tipo de coisa que sempre sobrava pra mim, né? O namorado da filha, Chapecó. Ela queria tirar a geladeira do lugar para limpar no fundo, e eu fui lá todo prestativo tentar ajudar pra ganhar uns pontos com ela. Olha, eu normalmente sou um cara bom de fazer esses serviços gerais, não sou desastrado nem nada, mas provavelmente, por conta do nervosismo e da chance de agradar a sogra, eu simplesmente puxei a geladeira e ela veio um pouquinho. Ok. Puxei um pouco mais e ela era pesada, difícil de arrastar. Uma hora, eu dei um puxão e ela veio com tudo pra cima de mim. Caramba. O cara foi atacado pela geladeira. Tinha uma mesa atrás que me tirou o equilíbrio e a geladeira pesadona e cheia de coisas caiu em cima de mim mesmo. Caraca, você pode ter morrido. Caramba, podia ter morrido. Caraca. Cara, eu tô feliz que ele escreveu esse e-mail, porque isso é sinal que ele tá vivo. É, hoje estou feliz com apenas um rim. A dona Xanxerê começou a gritar e tentar levantar a geladeira, mas não tinha o que fazer. Lógico, ela não ia conseguir levantar uma geladeira. É, ela pediu tua ajuda, fera. Ou então podia ser aquele momento, sabe? Tipo, que a mãe levantou um caminhão. Imagina, a sogra pediu ajuda e ele derrubou com tudo. Aí a sogra, ai, tá bom, deixa eu tirar aqui, vai. Na tentativa de segurar a geladeira, eu destronquei um braço e não conseguia fazer força. E comecei a gritar de dor. Ela correu no corredor do prédio e começou a gritar por ajuda. O porteiro lá de baixo ouviu e perguntou o que era. Ela disse, a geladeira caiu em cima do Chapecó. E o porteiro veio voando pelas escadas junto com o faxineiro e conseguiram tirar aquilo de mim. Caramba, cara, que horror. Eu posso fazer um parêntese? Eu amei a postura do porteiro, ele avaliando se vai ajudar ou não. Uma pessoa desesperada pedindo ajuda a ele. O que era? O que aconteceu? Entendeu? É, se for barato, eu não vou, não. Mas qual o tamanho da geladeira? Tem certeza que a senhora não consegue levantar? Era frigobar, era duplex. É duplex. Ah, não, é que só tinha trabalha carne no freezer. Tá, mas ele veio voando pelas escadas, o que foi legal. Ele não chamou o elevador, por exemplo. É, Gustavo, eu acho que você não percebeu a artimanha que eu fiz ao fazer você ler essa história. Qual foi a artimanha? A artimanha é que se eu estivesse lendo, você já ia estar me acusando de ter escolhido uma história muito bad vibes. É bem bad vibes, que tipo, o cara morreu. Mas ela melhora, tem a esperança. Hoje escrevo essa história do além, psicografado aqui. Dona Xanxerê me ajudou a ir até o carro dela e me levou no hospital. Passou a tarde lá comigo. Minha sogra também já foi passar a tarde comigo no hospital várias vezes. Toda vez que eu vou no hospital, ela vai lá. Caramba. Ela vai lá e ela contrabandeia comida de fora do hospital, que é sempre muito bom. Que legal. Exceto pelo fato de que eu tô no hospital, que é sempre muito ruim, mas de fato ajuda. Quando minha segunda filha nasceu, eu tava num hospital no final da Asa Sul, aqui em Brasília. E aí o pessoal me falou que podia pedir comida de fora. E aí eu cheguei pra minha esposa e falei, olha, eu sei que você tá de cama, de resguardo, que você não pode comer a comida que não seja do hospital, mas não posso perder essa chance de pedir um sanduíche do Skies. Que vacilão que você é. E eu vou comer na sua frente. Nossa. E aí eu pedi. Enquanto você come gelatina. Você comeu na frente dela? É, ela tava dormindo. Aí eu comi ali o sanduíche, porque eu tinha que cuidar da criança, né? Ela não podia cuidar do bebê. Ah, ok. Aí eu fiquei comendo sanduíche e quando eu terminei, eu dormi naquele sofazinho que tem pro acompanhante e eu tive dor nas costas durante 6 meses. Karma. Acho que foi o instante karma. Mas eu vou te dizer que quando o Eric nasceu, a gente ficou uns 2 ou 3 dias no hospital, né? Eu comia muita comida do lado de fora, até porque a comida do hospital era muito cara. Mas continuando. Eu tive uma pancada feia na cabeça, que nem percebi na hora. Fraturei uma costela, a clavícula direita e um dedo da mão esquerda que ficou preso na cadeira. Eu acho que esse negócio do dedo é comum, né, Rafael? Igual você, quando você, quando você foi atropelado por uma rede de tênis. Eu não quero falar sobre isso. A dona Xanxerê, que me tratava com desconfiança, que tinha reservas comigo até então, passou um dia comigo no hospital. Ligou para os meus pais, que moravam em outra cidade, para dar notícias. Ligou para Xaxim e tomou cuidado de dizer que eu estava bem. Ah, ele tá, tipo, enaltecendo que a dona Xanxerê cuidou dele, né? Foi legal. Então, eu sempre procuro pensar pelo lado ruim das coisas. Se ela tinha reservas com ele, se ela não gostava dele, e aí, do nada, ela pede para ajudar a afastar uma geladeira. Curiosamente, essa geladeira mata o... semi-mata o menino. E aí ela ainda vai garantir companhia no hospital? Meu, hein? Tá pronto o episódio de House. Não, ele tá enaltecendo aqui o fato de que mesmo ela tendo algumas reservas com ele, ela foi cuidar dele, sacou? É isso. É, esse é o ponto de vista dele. O meu é do roteirista. É, essa seria um bom mistério pro House, hein? Pra ele descobrir que ele estava sendo envenenado pela sua sogra o tempo inteiro. Isso, e ninguém sabe se ela não pulou em cima da geladeira. A geladeira caiu. Ela, em vez de tentar levantar, só se atirou em cima. É. Nossa, já pensou? Por isso que estava tão pesado. Falou com todos os médicos e me tratou como se eu fosse o filho dela. Sem contar o fato de ter me visto pelado várias vezes durante os exames, coisa que a filha dela mesmo tinha feito poucas vezes. Ah, que constrangedor. Caramba. Ou que plot twist, né? Achei desnecessário, hein? Não precisa ela estar na hora da nudez, não. Criamos um laço ali, olha aí. A dona Xanxerê que me viu ser atropelado por uma geladeira. Atropelado e pelado, né? E pelado. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. Atropelados e pelados. No Discovery Channel. Me viu ser atro e pelado. Podia ter parado aí, né? Mas tem mais. Como eu disse, meus pais moravam em outra cidade. Eu morava sozinho na cidade, numa kitnet. E como eu disse, eu tinha quebrado a clavícula de um lado, o que me fez ser engessado na posição do Chaves paralisado de um lado. Eita porra. E como eu disse, eu quebrei um dedo da outra mão, o que me obrigou a engessar o outro braço. Caramba. Nossa, foi muita posição do piripaque do Chaves. Sem muitas alternativas, e já sem dignidade nenhuma, fui obrigado a aceitar a generosa oferta da Xaxim e da dona Xanxerê de ficar hospedado na casa delas enquanto me recuperava. Não só isso, contava com a generosa ajuda da dona Xanxerê também para ir ao banheiro, número 1 e número 2. Meu Deus! Porque a Xaxim mesmo trabalhava o dia inteiro e tinha faculdade à noite. Ah, caraca, onde que essa história vai levar, cara? Eu tô com medo. Eu acho que tudo tem limite, inclusive a vida. Brincando. Não, tem limite, cara. Tem limite. Olha, se a dona Xanxerê tentou matar ele, ela se redimiu aí, hein? Não, vai pra um lugar com bidê, mas não se presta a isso. Mas como não, é que ele ia abrir o bidê? Ele que lute, com o pé. Ele que lute. Eu acho que nessa hora é que entra a música Stasis Mom. Sabe qual é? É uma música de uma banda dos anos 90 que chamava... Fountains of Wayne. Fountains of Wayne, isso. ele conta a história de que ele se apaixona pela mãe da namorada dele. Uhum. A mãe da Stacy. Não, não, mas eu não acho que é isso que tá rolando aqui, cara. Eu não sei nem mais o que achar. Eu não disse que é isso que tá rolando, eu acho que pode entrar a música. A dona Xanxerê, que agora já não tinha nenhuma barreira de intimidade comigo, cara, toda hora esse e-mail parece que vai pra um lado muito errado. É. E nem achava que eu oferecia perigo, não perdia uma... Olha só, cara. Não perdia uma oportunidade, e não perde até hoje, de me sacanear a respeito. Quando eu ia fazer número 2, ela fazia todas as piadas possíveis a respeito, que eu vou poupar vocês aqui, porque sei que o Guga não curte. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sigam o exemplo do nosso amigo Chapecó. Quando eu ia fazer o número 1, ela pegava um papel e falava: vamos aproveitar e limpar esse pingolim. Meu Deus, meu Deus. Isso é muito freak. Sim, senhoras e senhores. Dona Xanxerê é uma sacana. Cara, eu tô tão sem graça por ele. Nossa, cara. Tô com tanta vergonha por ele que eu não sei. Eu não sei se eu quero continuar nessa gravação. A vergonha alheia doeu demais aqui. É. Depois que eu me recuperei e depois dessa experiência toda, eu e Dona Xanxerê passamos por... Tá vendo? Toda hora parece que vai pra um lado, né? Caramba. É. Eu acho que ele tá tratando muito bem ela aqui na narrativa e isso é um pouco de Estocolmo, né? Estocolmo nada, coitada. Ela cuidou do cara. Ela não cuidou, ela manuseou e bulinou ele. E ele tá dizendo: ah, foram tantos momentos legais. Eu, hein? Sabe o que me incomoda? É que assim, toda hora parece que vai pra esse lado. A gente quer fazer piada disso, mas eu acho que eventualmente a Dona Xanxerê vai ouvir isso. Cara, vai ser um momento muito constrangedor na casa deles. Vai mesmo. Esse momento agora, pensem nisso. Eu tô aguardando o plot twist que ele ficou, que casou com a Dona Xanxerê. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não. A gente evitou essa saída para a realidade alternativa. Vamos seguir aqui que tá indo ok. Eu acho. Beleza. Depois que eu me recuperei, depois dessa experiência toda, eu e Dona Xanxerê passamos por várias outras situações constrangedoras, claro. Como ouvir essa história no podcast. No almoço de domingo. De certo modo, ela sempre dá um jeito de ser sobre mim. Ah, não, cara. Que errado. Um dia, precisamos ir ao banco para ela assinar como coparticipante do financiamento da minha casa. Eu entrei primeiro e passei pela porta giratória do banco. Quando ela foi entrar, por alguma coisa que até hoje a gente não sabe o que é, a porta travou. Pra frente e pra trás, e ela ficou presa lá dentro. Cara, mas quando a porta do banco trava, você consegue sair dela, né? Você fica preso pra frente, não pra trás. É, mas se travou pra frente e pra trás... É porque tinha alguma coisa com ela. Ela tava armada. Não, o que aconteceu foi que o guarda travou, porque o guarda era um sacana. O guarda travou porque não foi com a cara dela. Nossa, não. Isso. Vamos só assumir que deu um defeito? Tá bom. Ela começou a rir e reclamar com o guarda. Mas eu fiquei desesperado e também preocupado e comecei a gritar com o guarda. A situação se resolveu em poucos minutos, mas pareceram horas enquanto eu gritei com cada pessoa do banco. Olha que cara legal, tava tentando salvar a Dona Xanxerê. É. Síndrome de Estocolmo. Quando ela finalmente saiu, as pessoas do banco foram se desculpar com ela e ela ficou falando: eu é que peço desculpas em nome do meu genro aqui. Ele achou que eu estava carregando meu 3-8. Sério, ela falou isso. Passou a ser diversão dela me sacanear sempre que ela podia. É, eu acho que a Leila tá certa, síndrome de Estocolmo. Claro, gente, isso é uma relação tóxica. Em postos de gasolina, supermercados, em todas as situações possíveis. E isso virou uma piada na família, como se ela fosse um Carlos Alberto da minha vida. Cada frase, cada parágrafo, a impressão é que ele vai terminar com: ai, ai, essa Dona Xanxerê, passando rodinho com pano, assim, ai, ai. Mas a situação constrangedora é estranha. Lá vem. Não, eu tô rindo da imagem que a Leila criou, que foi muito boa. Ai, ainda mais ela sendo Carlos Alberto da vida dele. É, se pelo menos ela fosse o Marcelo de Nóbrega da vida dele. Mas a situação constrangedora extrema que ela se orgulha de criar foi ter conhecido meu pai. Meu pai e minha mãe são separados há muito tempo e moram no interior de São Paulo, em... Mococa. Mococa. Eu pensei que a gente ia fazer a brincadeira do Botucatu, Itu, Jaú. A gente já fez essa piada. Que é de onde eu venho. Um dia meu pai veio me visitar e fomos jantar eu e ele, Dona Xanxerê e Xaxim. Obviamente, meu pai, que é outro sacana, adorou o jeito da Dona Xanxerê. Ah, não, cara. De ficar me zoando. It's a match. E essa paixão pela zoeira os uniu. Eles acabaram indo jantar sozinhos no outro dia. Cara, essa é uma situação muito constrangedora, cara. O seu pai se casou com a mãe da sua... Com a sua cara, garota. Isso é o suprassumo do desconforto. Nossa, pra sempre. É um desconforto pra sempre. Até eles morrerem. Você só fica esperando esse dia chegar. Não, e é o cara que limpou tua bunda e teu mijo quando tu era bebê. E a mulher que limpou teu cocô e teu mijo quando tu era adulto. Eles acabaram indo jantar sozinhos no outro dia. E uma coisa levou a outra. E eles começaram a namorar. Alguns meses depois, meu pai veio morar com a gente em... Botucatu. E a dona Xanxerê passou a dormir sempre lá em casa no... Ah, não, cara. Caramba, cara. É a família do constrangimento. Com o tempo, isso ficou tão normal e a gente se dá tão bem que a dona Xanxerê alugou o apartamento dela e veio morar com a gente. E ser um momento constrangedor para todos sempre. Isso mesmo, senhoras e senhores. Eu moro com a minha sogra, mulher do meu pai, que é sempre uma situação constrangedora e ele acha engraçadíssimo. E sempre que eu tenho que explicar essa situação, ela ainda tem o prazer máximo de proferir a frase. Não só mora comigo, como tive que limpar a bunda dele até os 25 anos. Caramba, Leila, termina aí que você mandou muito bem. Como é que ele termina falando, passando o paninho? Ai, ai, essa dona Xanxerê. A câmera afasta, né, mostra a plateia. Toca a musiquinha. Não, o pior é que ele virou irmão da mulher dele. Porque ele virou filho da sogra, enteado da sogra. Eles foram morar com os pais pra sempre. É, cara, eles estão no Bad Place. Tá tudo muito incestuoso, né, o tema hoje. E tem outra coisa que explica isso. É o fato de que eles viviam num seriado e os roteiristas perderam a criatividade. Cara, é muito um seriado, parece muito Sai de Baixo. Né, a Grande Família. Sai de Baixo com os Lannisters. O Chapecó ainda manda aqui, feliz Dia das Mães a todas as mães que ouvem o GugaCast. Feliz Dia das Mães aí pra Dona Xanxerê, né? Se ela estiver ouvindo. É, isso aí, Dona Xanxerê. Mas era o mínimo, né? Ela limpou a bunda do cara também. Ela... Ele deve isso pra ela. Deve o pai dele pra ela. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow lá no Spotify, porque essas recomendações ajudam demais a gente aqui e fazem o GugaCast continuar existindo. Aproveita e dá follow no Spotify e 5 estrelas também pro Hoje Tem. Obrigado a todo mundo também que mandou histórias. Todas elas são lidas. A gente guardou várias delas para outros programas que a gente vai usar no futuro. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Leila Germano. Pauta Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão, edição Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse episódio e todos os outros lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Essa semana, a gente pediu pro pessoal postar micro histórias lá no Twitter sobre as suas próprias mães, ou sobre histórias das pessoas sendo mães, com a hashtag GugacastMães. E a gente vai ler algumas que a gente selecionou aqui, certo? Certo. Perfeitamente. Rony O. Reyes. @RonyOReyes. Ok. Com Y. Um diálogo, na verdade. Senhora, poderia me informar o seu endereço para que eu lhe envie uma mala direta? Aí a mulher respondeu, mala? Não cabe mais nada na minha casa, minha filha. Pode ficar com a mala. Gostei, gostei. Essa aqui é do Bernardo Lana. É o @funeibs. F-U-N-E-I-B-S. Minha mãe foi chamada na escola porque fiz uma redação com o título O Piliu. Eu tinha 8 anos, era tema livre. Ela tinha acabado de me explicar de onde viemos, mas as histórias que eu ouvia, resumidamente, ficou. O piliu fica duro e põe a sementinha na barriga da mamãe. Ah. Ué, ele aprendeu, tá certo. Aprendeu, ainda usou dígrafos. Tem uma aqui da Joyce Nagosh, que é @JoyceNagosh. Às vezes pergunto pra minha mãe, sou sua filha favorita? E a mãe responde, às vezes. Detalhe, sou filha única. Cruel. Aqui é do @Mateus, com ZZZ7. Minha mãe, que às vezes incorporava a senhora Benson, a mãe de Fred do iCarly, na minha adolescência, entrou no meu Face e conversou com a garota que eu desenrolava. Não. Eu descobri no dia seguinte, porque eu não usava cantadas cafonas dos anos 80. No final, eu não fiquei com a garota. Não, mas é meu óbvio, Deus, né? Cara. Imagina, uau, você tem um look radical. Nem é look, né? Deve falar. @DéboraMazeto. Quando pequenas, tomando banho, perguntamos como dançava frevo para minha mãe. Ela começou a dançar dentro do chuveiro cheio de sabão. Levou um tombo, quebrou o box. Meu Deus, cara. Ela pediu pra gente não contar pro meu pai. Foi a primeira coisa que a gente fez quando ele chegou em casa. Nossa, o pai nem vai reparar que não tem box no banheiro. Que história horrível, cara. Não tem box. Disfarça. Tirei pra lavar. Que história horrível. Tem mais uma da Deborando, @ Débora Mazeto. Minha mãe sabia que a gente gostava de comida japonesa quando criança, mas não gostava de repolho refogado. Então ela fazia e falava que era repolho japonês. Descobrimos que não existe repolho japonês faz pouco tempo, quando ela contou essa história rindo da nossa cara. Ok, tem mais histórias como essa. É só você ir lá no Twitter e procurar pela hashtag GugaCastMães. Todo mundo que escreveu tá lá. É isso? É isso. É isso. Leila, obrigado por você ter passado o Dia das Mães com a gente e não com a sua mãe. Ah, obrigada. Ah, mas vocês são uma mãe pra mim. Eu digo mesmo de você, Leila. Ah, eu agradeço, gente. Valeu mesmo. A gente que agradece. Rafael, adeus. Adeus. Fala tchau, Leila. Tchau. Eu fiquei, eles estão se despedindo com um adeus, que triste. Tchau, pessoal. Parasol.